Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Esse Alerta Vermelho especial sobre as melhores animações da década. E para bater esse papo comigo aqui, direto de São Paulo, convidei meu amigo Henrique Pérez. Fala, galera, estamos aí para debater um assunto muito especial nesse retorno do Alerta Vermelho. E agora eu aí que também estou colaborando com o site, vamos tentar dar uma força aqui nesse podcast que tem muito ainda a apresentar. É isso aí. E direto da Bahia, do site Animatoons, meu amigo AJ. Opa, e aí galera, vou ficar aqui hoje basicamente só falando bem da Pixar, é a minha função aqui. E de Los Angeles, nosso novo colaborador também do site, Guilherme Pereira. Oi pessoal, tudo certo? Tô aqui também, hoje vou falar de stop motion pra todo mundo. É isso aí galera, você que está aqui pra ouvir esse bate-papo, já voltamos com ele, antes de alguns recadinhos nossos. Bem, antes do nosso cast aí, vamos para alguns recadinhos. O primeiro deles é que quem acompanha aí o Cine Alerta já está sabendo que agora eu faço parte da equipe do Cine Alerta. E estamos aí também, a partir de agora, com o Alerta Vermelho sendo programado para ser lançado de 15 em 15 dias, né, Thiago? Isso aí, agora o programa é quinzenal. Isso, e você pode acompanhar novidades desses programas do Cine Alerta no nosso Twitter, @CineAlerta, no nosso Facebook também, certo? Ou assine nosso feed, também uma novidade, tanto do site como aí do nosso cast também. E ambos os links estarão aí no post para você já aproveitar essa novidade. É isso aí, galera. Programa agora de 15 em 15 dias, duas edições por mês. Para você não se perder, fica até mais fácil assinar o feed para receber antes que todo mundo. Seguir no Twitter, que nem ele falou, no @CineAlerta, ou no Facebook, no www.facebook.com/CineAlerta, que sempre vai estar saindo fresquinho lá para vocês. É isso aí, além do mais, recentemente eu e o Thiago tivemos a oportunidade de participar do DVDcast, nosso amigo aí, o grande Doc, ou Luiz Freitas, mais conhecido como Doc mesmo. Isso aí. E se vocês quiserem dar uma olhada nesse cast que a gente comentou sobre filmes de retorno, personagens que retornaram aos cinemas depois de um tempo, ouçam que tá bem legal esse nosso bate-papo lá. Isso aí, o link também tá aí embaixo. E vamos aproveitar aqui também para estar apresentando as nossas duas promoções que estão atualmente no site. A primeira, nós do Cine Alerta em parceria com a empresa Clone, estamos presenteando nossos leitores com kits de informática. E esses kits vão ser distribuídos de três formas: um via Twitter, um via Facebook e um via concurso cultural. Então você vai ter três chances de levar um desses kits para casa. Mais detalhes da promoção tá aqui no link abaixo também, você clica, confere lá certinho como é que faz para participar e boa sorte. É isso aí, além dessa promoção da Clone, a gente também tá com uma parceria aí da Altivo. E você pode correr também um Blu-ray do Toy Story 3, uma das melhores, se não a melhor animação do último ano. Com certeza. E é fácil você ganhar ou levar esse Blu-ray pra casa. Basta responder por que você merece levar esse Blu-ray pra casa. A resposta mais criativa leva o Blu-ray, com a parceria do Cine Alerta com a Altivo. É isso aí, galera. Boa sorte, participe dessas duas promoções. E agora vamos ao nosso bate-papo sobre as melhores animações da década. Então galera, vamos ao nosso bate-papo, começando, puxa o papo aí, AJ. Beleza, então vou começar aqui pra falar das minhas três animações favoritas desses últimos 10 anos, né? Vou começar com a terceira, que é Monstros S.A. Monstros S.A. saiu no finalzinho de 2001, né? Eu acho que é a animação mais divertida da Pixar, talvez não a melhor, mas acho que é a mais divertida. Eu vi quando eu era criança ainda. Eu gosto pra caramba, tipo, tem aquelas loucuras nos créditos, eles fazem um musical com a parada do manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Eu sempre gostei dele. Sim. Vocês gostam do Monstros S.A. também? Cara, eu acho muito legal. Eu acho que graças a ele que muitas animações saíram, né? Foi um filme muito bacana. E eu assisti quando era criança. Não tão criança, mas um pouco menos que hoje. E eu gostei muito, cara. Eu assisto hoje e eu tenho a mesma sensação de quando assisti a primeira vez. É um filme muito, muito bacana mesmo. Eu gosto pra caramba. É o seguinte, cara, não sei se vocês vão concordar, mas na disputa aberta assim entre Monstros S.A. e Shrek na primeira concorrência aí do Oscar, pra mim Monstros S.A. devia ter levado, cara. Shrek ele é bom, todo mundo concorda e tal, foi um avanço na tecnologia da animação, mas o que vale pra mim é a história, fora a animação, a qualidade da animação em si. E Monstros S.A. provou que deveria sim ter ganhado o Oscar. Eu concordo, principalmente porque eles criaram um universo inteiro dos monstros. Shrek eles adaptaram, conto de fada, sei lá, eu concordo também. Não, fora que a ideia de criar, de vir que mostrar que a energia dos monstros é vinda do susto das crianças, coisa que todo mundo, todas as criancinhas têm medo, cara, isso é sensacional, não tem como discutir de onde que os caras tiram uma ideia tão fantástica pra apresentar pro público assim, né? Seja encantar um idoso ou aquele que já é mais maduro, até as criancinhas também se simpatizarem com esses monstros. Eu acho muito bacana Monstros S.A., é um filme legal, mas eu prefiro Shrek. Olha, eu não prefiro Shrek, eu acho o Monstros S.A. mais legal, entendeu? Mas só que aí, no caso do Oscar, eu acho que o Shrek merecia mais, porque ele foi meio que uma revolução na época, né? Os filmes eram mais bonitinhos na época da Disney, da Pixar. O Shrek foi uma coisa mais anárquica, mais irreverente. Por isso que conquistou a Academia, entendeu? Então acho que mereceu mais o Oscar nesse caso. É verdade, Jota, você tem razão. Nesse ponto aí, eu concordo plenamente que no roteiro trabalhado pra colocar piadas tanto de crianças como de adultos, talvez isso tenha encantado, né? Esse tipo de humor diferente numa animação. Eu acho que os Monstros S.A., eles também são bem irreverentes, principalmente porque tem o Billy Crystal, e dá pra ver que ele improvisou muita coisa, muitas das piadas do roteiro, e eu acho que a temática também é um pouco adulta, mostrando medos, eu não sei, eu sou fã dos monstros, eu gosto muito do Shrek, mas pra mim os monstros tem todo um lado mais, sei lá, agrada adultos e crianças também. Tem piada bacana... que você só entende como adulto e tem piada que criança vai gostar. O bacana do Monstros S.A. é que ele tem comédia, tem as partes meio aventura e tem também a parte de emoção, né? A parte que toca quem tá assistindo. O monstro não querendo... que o papel dele era assustar a criança, ele acaba começando a gostar da criança. E isso é um ponto alto em maioria dos filmes da Pixar, se não em todos. Sim, com certeza. Eu vou começar falando do filme Coraline, que saiu em 2009, que é uma animação stop motion, que é do mesmo diretor do Estranho Mundo de Jack, James e o Pêssego Gigante. Não é o Tim Burton, muitas pessoas acham que o Tim Burton dirigiu o Estranho Mundo de Jack, ele na verdade escreveu o roteiro e produziu aquele filme. E quem dirigiu foi o Henry Selick, que ele também é o diretor desse Coraline, que é baseado num livro do autor Neil Gaiman. É isso que eu ia perguntar. É baseado nesses livros. Que eu cheguei a ver mesmo o livro deles. Eu não sei se era uma história em quadrinho ou era um livro normal. Você sabe me responder isso? Ó, eu já li livro, mas eu acho que tem uma versão em quadrinhos dessa história. É, tem aqui, eu acabei de ver que foi lançado em 2008 essa edição em quadrinho. Então, e conta a história de uma menina que se muda pra uma cidade pequena com a família dela. E os pais dela não dão muita atenção pra ela nem nada, então ela começa a explorar essa vilinha onde ela tá morando. E lá ela acaba encontrando um outro mundo, onde tem uma bruxa má, que ela se alimenta dos olhos das crianças. É muito interessante e tem muitas semelhanças com o desenho da Alice no País das Maravilhas. Ela entra numa porta pequena, tem um outro mundo, tem um gato que fica aparecendo toda hora. Então é muito interessante esse filme, quem gosta da Alice deveria conferir essa animação, porque ela tem muitos aspectos que tem no filme da Alice. E é stop motion, que eu adoro. É, o que eu acho bacana é esse detalhe de ser stop motion também, que não é um formato muito popular, né? Não, porque demora muito pra fazer. Pra você ter uma ideia, esse filme da Coraline, ele demorou uns 18 meses pra ficar pronto, e depois teve 2 anos de pós-produção. Então, demora muito fazer um filme. É muito investimento. Muitas vezes não dá lucro, né? E não dá muito lucro comparado com as animações da Pixar. Sim, mas é bacana. Eu não cheguei a assistir o filme, eu só dei alguma lida por cima nesse aspecto do quadrinho, mas parece ser uma história bacana. E por ter sido em stop motion, me despertou interesse em assistir. Eu gosto do filme, mas eu acho que tipo falta nele assim, uma coisa mais marcante, entendeu? Eu acho que não é um filme que dá vontade de você ver de novo. É meio que uma sessão da tarde de luxo ele. É um filme bonito e tal, eu gosto da história, mas eu acho que falta aquela coisa mais marcante assim nele. Claro, eu, AJ, concordo, porque até hoje só vi o filme uma vez, sabe? Não era aquele... Você falou tudo aí. Não era aquele que você sente vontade de assistir toda hora. Mas é um filme marcante, sim. Tem uma ótima animação. A gente sabe o trabalho que dá fazer um filme em stop motion. Até os extras do DVD mostram ali cenas deletadas que são muito incríveis, sabe? Mas ficaria até mais sombrio ainda. Mas é um ótimo filme, sem dúvida. Caiu em mãos certas essa produção aí. É um filme bem mais sombrio do que qualquer animação que tem hoje em dia. E eu acho que ele tem um público específico. Eu admito que não é todo mundo que deve gostar desse filme, por tratar temas pesados até, bem sombrio, assusta a criança. Eu acho que é uma animação mais adulta, mas com uma temática infantil. Eu acho isso muito interessante. E eu acho que tem o seu público, o pessoal que gosta de Tim Burton e até do próprio Neil Gaiman, o pessoal que curte histórias do Alan Moore. Eu acho que eles vão curtir essa animação. Eu curto, pelo menos, bastante. Eu assisti duas vezes mesmo dia no cinema, pra ver como eu sou louco. É, isso é raro de se ver. Ela tem mesmo esse tom meio Tim Burton, né? Esse tom meio escuro, meio... É o estilo que caracteriza ele, é o estilo dessa animação. Essa ideia de filme sombrio já começou lá com A Noiva Cadáver, né? Até o Henry Selick, se não me engano, trabalhou também, né? Ele acho que trabalhou na animação desse filme, sim. Sim, e a partir daí ele já aproveitou essa ideia de animação e stop motion sombrio e aproveitou no Coraline, né? Fora que as vozes originais também são ótimas, cara. Tem, a Dakota Fanning e a moça lá do Desperate Housewives. Sally Hatcher. Ela mesma. É uma animação ótima, cara. Eu só assisti em DVD, não tive a oportunidade de assistir no cinema. Mas é a ótima animação. Mas o roteiro ali deixou a desejar em alguns pontinhos, mas é ótima animação, sim. Aquela ideia de uma boneca, né, começando o filme. Tá certo, tá certo. É, ele não foi muito bem na bilheteria também, porque, tipo, ele é um filme adulto com uma temática infantil, né? É a fórmula perfeita pra desagradar gregos e troianos, né? Porque, tipo, a criança não vai gostar tanto desse visual um pouco mais sombrio dele. Tem mulheres obesas e seminuas aparecendo no filme. E o adulto vai falar, não, é desenho, é de criança, entendeu? Por isso que não se saiu tão bem na bilheteria o filme. É, com certeza. É difícil achar um público-alvo pra ele. Mas isso também é do diretor. Porque se você ver o James e o Pêssego Gigante, também foi um desenho, uma temática... Um filme adulto com uma temática infantil... E bem sombrio também. Então é do cara. O Monkey Bone também, que mistura atores com stop motion. Também é bem sombrio, mas parece ser um filme infantil e não é. O diretor, ele trabalha muito com esse aspecto. É, e Hollywood adora filmes desse tipo aí, o Guilherme. Porque é difícil realmente Hollywood estar lançando filmes assim. Quando eles chegam, eles são bem recepcionados porque não é comum por lá. Sim, é difícil alguém ter coragem de financiar um projeto desses. Como é que é o nome daquele estilo de animação que foi feito no Expresso Polar? Animation Capture. É, o stop motion pode ser bem comparado a ela por ser raro e difícil de fazer, demorado e pouca gente que queira financiar. Por isso que tem poucas animações em stop motion e tem poucas animações nesse formato. Que nem, eu acho que o último filme lançado nesse formato foi o... No começo desse mês saiu... Aqui nos Estados Unidos, o Marte Precisa de Mães, e foi o maior fracasso da história, parece. É. Eu até comentei sobre esse filme no meu vlog, e porque o filme ele custou 200 milhões de dólares, e no primeiro final de semana ele fez 6. Isso é muito ruim, muito ruim. E agora ruim. Você deve ter acumulado 20 só. É. Eu acho que nem isso até, deve estar nos 15 ainda. É um formato muito difícil de se popularizar, e é arriscado, que nem tipo, o próprio... Steven Spielberg tá produzindo Tintin nesse formato, não é? Ah, mas pera aí, Thiago, Tintin é diferente. Tintin já tem uma série de fãs aí que estão aguardando um filme. E nas mãos do cara como Spielberg é difícil cair em fracasso, sinceramente. Tá aí que é o ponto. E Peter Jackson. Até agora, esses projetos de stop motion e esse outro formato que eu não sei falar o nome, não foram pra frente porque ninguém de peso, de nome, teve a coragem de investir, porque é um projeto arriscado. Que isso? O Robert Zemeckis era protagonizado pelo Jim Carrey. É, Robert Zemeckis. E ainda então, um filme de Natal, cara. Filme de Natal é uma parada boa de fazer mas sucesso. Mas esses fizeram sucesso. Só não é o sucesso estrondoso que eles queriam. Eles queriam que fosse um Toy Story pra fazer 1 bilhão. Não é. Exatamente. Calma, não é um pouco. Ele faz um dinheiro. Só que o Robert Zemeckis, ele tem o nome de peso. Só que ele falou, ele fez muita campanha pra um projeto que não é nada tão diferente do que a Pixar faz. Pode parecer mais realista, mas a Pixar consegue fazer projetos tão realistas quanto o dele. Exatamente isso. Porque hoje em dia, muitas pessoas vão no cinema porque um ator famoso tá no filme, ou porque ele é dirigido por um cara de peso, que nem o James Cameron, ou que nem o Steven Spielberg. Não é a obra que leva. Então, se você pegar o histórico dessas animações, elas nunca foram de sucesso. Então você vê que vai sair uma animação dessa no cinema. Se não tiver alguém de peso, de nome, que esteja produzindo ou participando, você não vai ter vontade de assistir, por isso que elas fracassam. Sim, mas... Todos os projetos, eles meio que têm um nome grande por trás. Porque, principalmente, Tim Burton trabalha muito com stop motion. E até usou o Johnny Depp na Noiva Cadáver. É difícil por causa, sei lá, da temática. Stop motion tem mais de 100 anos também, né? King Kong foi stop motion. Sim. Stop motion já é meio que uma religião dentro do cinema. Tem seus seguidores, tem gente que ama. Então... Cara, tu falou de stop motion, agora eu lembrei do... Aquelas aberturas do México que fizeram pro Chaves e pro Chapolin, cara. Não é bem pra cinema, é stop motion, não é pra cinema, mas é pra televisão e também tá sendo explorado em outras áreas, né, stop motion. Tem aquele desenho Pingo, daquele pinguinzinho. Sim, o Pingo é um sarro, cara. Ah, aquilo ali é uma... Não, rapaz. É stop motion. Sim, é stop motion, mas convenhamos, né, um negocinho chato, cara. Eu queria finalizar aí essa parte de motion capture, que eu fiquei muito triste, né, com esse fim. Porque, pra quem acompanha a animação, já tá sabendo que esse Marte Precisa de Mães, depois do fracasso comercial assim, do Fantasmas de Scrooge, essa empresa aí do Robert Zemeckis iria ser fechada. Então eles decidiram produzir um último filme pra fechar a empresa de vez. De repente o filme, em vez de o pessoal dar um ânimo a mais pro Zemeckis, não, o filme fracassa mais ainda que o último. Sabe? Terminou de enterrar a empresa. É. Só um ponto, o que aconteceu foi que a Disney, que tava distribuindo esses filmes, tinha um contrato de vários projetos, o que aconteceu foi que a Disney falou que não vai mais produzir, não vai mais bancar, não vai mais distribuir, então a empresa agora, ela ainda não fechou de vez, ela pode procurar alguma outra produtora para bancar eles. Só que agora é ver se alguém vai ter coragem de financiar, né, vendo que o sucesso não é tão grande assim. Talvez eles cortem um pouco o custo de produção, alguma coisa tem que ser feita. Acho que o que vai salvar essa técnica é o filme do Tintin. Tem que ver se vai dar certo. Não, a técnica em si eu acho que ela não morre, cara. Mas eu acho que não vai ter tanto peso como já teve. Até porque hoje ela já não tem tanto peso. É difícil você ver assim, por exemplo, no ano, filmes de alta temática, de alto interesse do público, acho que só dois de motion capture no ano inteiro. A Jota, que ele trabalha com isso, ele pode até falar melhor que eu, né, a Jota. Que é difícil você ver filmes de motion capture no ano... Muitos filmes, aliás, num ano só. Mas é pena ver o Robert Zemeckis, assim, tá com a carreira afundando e o levando uma técnica com ele, né? Ele já tá com dois filmes live action engatilhados. Não, fora a gente, que depois desse fracasso aí, ele teve até aquele projeto dos Beatles, que ele também ia fazer, cancelado pela Disney, né? O Yellow Submarine. Foi. Ele tá procurando outro estúdio pra bancar. Não sei. Não vai dar muito certo. Tá, o meu filme aí agora... Depois da lista de vocês, o meu terceiro favorito é Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais. Também stop motion, um filme que incrivelmente venceu o Oscar de 2005 de melhor animação. Claro, a gente tem que considerar que aquele ano não teve Pixar também, então ele levou até um pouco de vantagem, né? Mas é um filme assim que eu achei sensacional, eu adorava os curtas do Wallace e Gromit. E quando chegou o filme, já criei uma expectativa enorme. Não assisti no cinema porque meus pais eram muito ocupados, não tiveram tempo de me levar, e eu era mais gurizinho na época, né? Mas é um filme que representou muito pra mim, aprendi a gostar de stop motion bastante, tanto que eu fiz um projeto em stop motion baseado nesse filme, não com os mesmos personagens, mas pra um trabalho de escola, e adorei a sensação, é um filme que representa muito pra mim. Eu não assisti, eu lembro que eu cheguei a ver o trailer dele no DVD do Fuga das Galinhas. Eu esqueci do filme, agora que você falando que eu lembrei dele. Não, é uma ótima animação, cara. Você tá perdendo muita coisa mesmo, porque é tudo muito bem construído. Você tem cenas ali que você acha que não é stop motion mesmo, sabe, cara? Você viu? A qualidade da animação tem um roteiro muito bom também pra um curta, né? Aqueles curtas que tinham ali 30 minutos, que já eram minifilmes, passaram ali a um filme e até chegaram a ganhar um Oscar, né? Dois curtas ganharam o Oscar, mais o filme. São ótimos, é uma dupla assim que merece realmente o respeito. Você viu ele, Jota? Eu vi, mas pra mim ele entra mais ou menos na mesma categoria que o Coraline. É um filme divertido, ele é engraçado, até eu gosto dos personagens. Mas só que pra mim a Noiva Cadáver merecia muito mais. O Oscar é um filme que ousa mais. Esse Wallace Gromit é mais uma diversãozinha, meio passageira. Nem tanto quanto o Coraline pra mim, mas pra mim a Noiva Cadáver merecia mais o Oscar do que ele. Eu concordo também. Ao meu ver foi justa ele vencer o Oscar, né? Claro que quando tem anos que as disputas assim são acirradas... Vai da opinião de cada um, como por exemplo, que a gente já até bateu na mesma tecla, o Monstros S.A. contra o Shrek, agora esse caso o Wallace contra o Noiva Cadáver. Mas ao meu ver o filme foi excelente, era um filme que eu esperava, até porque os curtas já haviam tido um sucesso enorme e eu adorava os curtas. Pra mim acho que mereceu o Oscar, sim. Mas vai de opinião, né? Não, sim, mas eu não tô falando que o filme é ruim. Pelo contrário, eu gosto muito Nick Park, esse pessoal que produz esses desenhos e dirige. Eles são, pô, geniais. Fuga das Galinhas também, tem o humor deles. Tem também uns curtinha também, não sei se vocês viram. Tem uns curtas que eles pegaram entrevistas de pessoas que moram em Londres, né? Que eles são britânicos. Falando sobre o bairro onde eles moram, falando de alguns problemas sociais. Tipo um documentário mesmo, e animaram essas pessoas com stop motion. É muito engraçado, muito interessante. Muito bom mesmo, cara. Tem até um senhor carequinha, né? Que aparece no curta praticamente bastante tempo. E, assim, eu adoro o trabalho do Nick Park e da turma dele, sabe? Tanto a Fuga das Galinhas como o Wallace e Gromit apresentaram bastante pra mim. São bem importantes. Bacana, bacana. Então, eu separei aqui, pra começar falando, de uma... praticamente, eu acho que foi a animação que alavancou o sucesso das animações que tem hoje, que é o Shrek. Que foi graças a ele que a animação ficou popular tanto no meio de adultos quanto criança. Qualquer pessoa para que você perguntar sobre o Shrek vai dizer que gosta. Pode não ter gostado dos últimos dois filmes, mas gosta do Shrek porque ele já virou um personagem pop, já tá na cultura do povo. E o primeiro filme eu acho que é o melhor, porque apresentou o personagem. Você não conhecia, era um negócio novo, bacana. O burro lá é excepcional no primeiro filme. Os personagens se completam. É um filme muito legal. Eu gosto pra caramba do Shrek. Por um todo, assim, o menos favorito meu é o terceiro. Mas o Shrek primeiro é o melhor de todos e eu posso estar errado, mas eu acredito que foi ele que puxou a onda de animação ter bastante sucesso no cinema. Até porque ele foi o primeiro a ganhar o Oscar de melhor animação, isso já deu um incentivo a mais a Hollywood. Só que é o seguinte, eu adoro Shrek, mas eu já falei, Monstros S.A. foi o que melhor saiu naquele ano pra mim. Mas Shrek representa muito para o cinema, representa muito para a indústria da animação. Por todos os motivos que a gente já falou, né? Por apostar num roteiro diferente, combinar conto de fadas com piadas adultas também. Sim. E tudo mais. É um filme excelente. Claro que as sequências deixaram um pouco a desejar, né? Mas o segundo é um ótimo filme, é até melhor que o primeiro, ao meu ver. Sim. Já o terceiro também eu concordo que foi o pior, uma das piores animações da década. E ele se redime até um pouco no quarto filme, que eu gostei bastante. Mas é isso, Shrek se resume apenas ao primeiro filme, que foi, se não me engano, até hoje o único da DreamWorks que venceu um Oscar de melhor animação. E é um ótimo filme, sem dúvida alguma. Merece sim também um aplausos pela excelente produção e excelente roteiro. Ele é um filme muito popular, cara. A minha priminha, ela tem 2, 3 anos, e uma das primeiras palavras que ela aprendeu a falar foi Shrek, cara. Eu tinha aquele Shrek do McDonald's, eu tive que dar um Shrek daquele porque ela é fã do Shrek. Então, tipo, ele conquista crianças que nem sabem falar direito e conquista adulto pelas piadas. O burro, sei lá, a gente assistia o filme, acabava o filme, meu pai ficava repetindo as piadas do burro na sala ali conversando e a gente dava risada. Então, ele é um filme de família. Sim, família, e é esse o segredo do roteiro, né? Essas cenas de piadas adultas, mas só os adultos vão perceber, as crianças vão passar despercebidas. Por isso que o roteiro é bem inteligente. E justamente por isso que teve tantas continuações, tanto que agora vai sair o Gato de Botas. Vocês já viram o trailer? Sim, eu vi. Já. Promete, cara. Mas eu acharia mais interessante até um spin-off assim do burro, sabe, cara? Antes mesmo dele conhecer o Shrek, ao invés do Gato de Botas em si. Cara, o Gato de Botas tem mais potencial porque ele era um matador, ele tinha mais missões assim. Mas seria legal o burro com aquela matraca dele infernizando aquela mulher que chegou a vendê-lo, né? Ou os antigos donos dele até passar por essa mulher e chegar nos eventos que todos nós já sabemos, mas... Eu não duvido que a gente possa ver o burro ainda nesse filme do Gato de Botas, cara. Nem que seja um relance, uma cena escondida, mas eu ainda tenho na minha cabeça que o burro aparece nesse filme. Porque eles são cheios de querer fazer essas piadinhas, assim, que antes deles virarem amigos, eles se viram, se encontraram no passado. Tem bastante dessas coisas no cinema. E eu acredito que, pelo burro e o gato ter sido tão parceiro, vamos dizer assim, nos filmes, é capaz de você ver o burro, nem que seja de relance, assim, só pra dizer, olha o burro lá! Sim, por exemplo, não, o Gato de Botas tá passando nos eventos que ocorrem no primeiro filme, ali na hora da venda do burro, por exemplo, Gato de Botas tá por perto e vê o que tá acontecendo. Com certeza, estamos falando de DreamWorks, com certeza eles vão arrumar um jeito pra colocar esses eventos assim, até chegar onde a gente já conhece. Sim, com certeza. Um filme só do burro, acho que não ia rolar, porque, ironicamente, o burro não consegue carregar um filme sozinho. Exatamente isso que eu ia falar, porque ele... ele é chato pra quem tá acompanhando ele e engraçado pra gente. Se não tiver ninguém pra acompanhar ele, ele não vai ter o que ficar perguntando, o que ficar falando, o que ficar. A gente vai ser piada. O Shrek do filme. É, e vai se tornar um filme chato. Não, mas é o que eu falei, pô. Vai mostrar ele com os antigos donos, por exemplo, entendeu? É uma fórmula que poderia dar certo, mas teria que ter um roteiro bem trabalhado. Cabe mais um curta dele, eu acho. É, um curta se encaixaria bem, mas... O que eu gostaria era um filme do burro, mas é improvável de acontecer, até porque o que a gente já comentou é que o Gato de Botas tem mais potencial pelo personagem que é, por já ter vivido mais aventuras que o próprio burro. Então, o Gato de Botas tem mais potencial pra dar certo. Já o burro, a gente não sabe o que aconteceria. Eu acho que foi uma das primeiras vezes... Tudo bem que Toy Story teve o Tom Hanks... Mas o Shrek, ele teve um elenco muito grande pra dublar a animação, que foi o Ed Murphy, ele fez o Buco, o Mike Myers foi o Shrek, eu sou fã dele. Teve até o John Lithgow, do Monty Python, a Cameron Diaz. Então foi um elenco grande colocando a voz na animação. Então acho que isso foi interessante, isso começou. Hoje em dia, todos os desenhos têm voz famosa. Sim. Eu acho que foi importa que o John a qualidade Lithgow da... não é importa se a qualidade dele é ruim ou boa, qualidade visual, mas sempre os desenhos atualmente estão com nomes bons do elenco, né? Sempre tem. Todos, praticamente todos. Se não tem um nome bom, o filme não vai... desenho não atrai tanto público com os nomes. Sim, é verdade. Até aqui no Brasil a questão da dublagem foi bacana do Shrek. O Bussunda casou perfeito com o Shrek. O dublador do Ed Murphy, Eu discordo um pouco do Bussunda, porque na versão inglesa do Mike Myers, ele faz meio que um sotaque de escocês, irlandês, ele faz um sotaque, ele não sei, ele dá uma vida pro personagem que eu acho que o Bussunda não soube. Ele fez a voz dele como se estivesse fazendo um comercial. O que eu concordo, Guilherme, é que o Mike Myers tentou adaptar o Shrek para o público americano, o Bussunda tentou adaptar o Shrek para o público brasileiro. Eu acho que eles iam pegar um dublador bom, tipo aquele cara que... chama Guilherme Briggs, por sinal, que faz os Padrinhos Mágicos. Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Eu acho que esse é um cara que... ele conseguiria dar uma personalidade mais divertida pro Shrek. Originalmente ia ser o Mauro Ramos, mesmo, né? Depois que o Bussunda morreu, botaram o Mauro Ramos no lugar. Agora, sobre a dublagem original, tem até uma curiosidade. O Mike Myers, ele já tinha gravado o filme inteiro, já tava a animação quase pronta. Aí um dia ele falou, pô, acho que ia ficar legal se eu botasse um sotaque escocês, entendeu? Aí ele convenceu lá o estúdio, regravou as falas todas de novo. Aí o estúdio gastou uns 5 milhões só pra refazer a parte de mexer a boca do personagem por causa disso. Olha, disso eu não sabia, cara. Eu também não sabia disso, é um fato curioso. Pra falar a verdade, eu nunca assisti Shrek na dublagem original, só assisti em português mesmo. Convenhamos, gente, o que eu vou falar aqui, não sei se vai agradar a todos, mas dublagem eu acho que é algo assim muito desmerecido ainda no Brasil, né? E... tem uns filmes que, no caso, a dublagem capricha muito mais que as vozes originais, né? Eu adoro dublagem, tem dubladores assim que são incríveis, né? Que estão aí no mercado há tanto tempo, como o próprio Guilherme Briggs, que dubla assim. Tem uma voz excelente para dublar qualquer tipo de personagem cômico. Ou Alexandre Moreno, que tem um sotaque assim mais... um pouquinho mais grosso, né? Da voz. Ele dubla... vamos colocar aqui, o Alan lá do Two and a Half Men, por exemplo. E ele sabe muito bem interpretar os personagens e tal. Como o tema não é dublador em especial e sim animações, pra mim animações eu só assisto dublado. Eu também só assisto dublado, cara. Eu acho que tem animação que é boa em inglês, tem animação que é boa em português. Tem que ver quanto eles, quando quem tá dublando no Brasil, se eles fazem o negócio certo ou não. Que nem, acho que você ia falar da Era do Gelo, é verdade, a Fuinha, nossa, é hilário em português. Até o próprio Happy Feet com Sidney Magal fazendo a voz, eu acho muito engraçado. Sim, tem um ponto positivo e tem um negativo. Que nem nesse filme que lançou agora, o meu malvado favorito, a dublagem do Steve Carell, por ser o Steve Carell, é muito melhor do que a dublagem em português. É, que colocaram lá o cara do Zorra Total, né? Aquele segurança lá do Zorra Total pra dublar. Eu não gosto quando eles começam a colocar Paulinho Vilhena, Preta Gil... Agora não, esses aí já não tem nada a ver. Não, Paulinho Vilhena como Oscar, acho que casou, cara. O Oscar lá do Espanta Tubarões. Agora... eu prefiro o Will Smith. O Will Smith, sim. Então, é o que eu falo. Eu gosto de filme dublado, assim, no Brasil mesmo. Mas até certo ponto. Mas eu sempre confiro primeiro dublado do Brasil do que conferir o dublado original. Não, mas dublar um desenho até é melhor que dublar filme, né? Mas... sei lá, tem que fazer certo. É, isso aí. Beleza, eu vou falar agora do segundo filme da lista, que é o Ratatouille. O Ratatouille é um filme muito legal porque Eu acho que foi com ele que a Pixar começou com essa vibe de fazer filmes mais artísticos, um pouco menos infantis até. E é um filme muito bom que, tipo, os personagens, eles têm personalidades muito bem construídas e tal. É um filme muito bonito, é um filme que termina e você fica se sentindo bem, cara. Você fica se sentindo inspirado e tal. É um filme que eu gosto bastante. Ratatouille é legal, eu gosto também. Eu acho muito bacana. E é um tema diferente, né? Até eu acho que eu nunca vi um filme sobre cozinha. É verdade, cara. É verdade. E além do mais, os personagens são bem explorados nessa animação, né? Pixar é Pixar, né, cara? Eles vão criar um prêmio pra Pixar. E dá todo ano um prêmio pra Pixar. Independente do que elas fazem. Porque eles superam a cada filme. Quando você fala, meu Deus, nada vai ser melhor que esse filme, eles vêm e soltam outro filme melhor ainda. É uma empresa feita por pessoas que amam cinema e que são artistas. Eles não pensam em lucro, eles pensam no produto final. Isso é verdade, sim, cara. Com certeza. Cara, ali eu acho que é o melhor lugar do mundo pra trabalhar, né, cara? Você vê em cada documentário, pena que aqui a maioria dos documentários sobre a empresa sai limado, mas os poucos que chegam dá pra ver o ambiente de trabalho, você ir com a roupa que quiser, tem um horário assim muito cabível ao tipo de trabalho que você faz, cara. Fora aquelas praças de alimentação, o pessoal andando com patinetes assim no meio do pátio, acho que é patinetes e tudo mais. É um ambiente super divertido de trabalhar. Além do mais, eles se sentem à vontade para criar as ideias dele. Todo, sem exceção, todos os produtos da Pixar, até hoje nenhum mesmo me desapontou em nenhum aspecto, sabe, cara? Sim, a Pixar é excepcional, não tenho o que falar. O que é legal do Ratatouille é que eles meio que contrataram um cara pra fazer os pratos pra eles, tipo, os pratos de comida, pra eles poderem animar depois, fazer certinho, ensinar o que vai em cada prato, o que tem em cada alimento. Então, eles se preocupam com todos os detalhes do filme. E como eles estavam fazendo um filme sobre culinária, eles foram lá, pegaram um chefe de cozinha, justamente pra ficar impecável, né, o filme. Sim, bacana. Sim, fora a comida, né, cara? A qualidade da animação, da comida ali, eles cozinhando. O ambiente inteiro, não só o roteiro, mas o visual do filme é perfeito. De início, vou ser sincero, eu não gostei da animação, achei que ela deixou um pouco a desejar. Mas revendo de novo, eu vi a verdadeira essência dela, né? O verdadeiro espírito de que você pode fazer o que quiser. Não importa as dificuldades, luta, né? Até você conseguir. É um ótimo filme, passa uma bela mensagem, sim. Além do que, o filme protagonizado por ratos, que antes não, assim, tornar o rato como o herói da história, nunca tinha aparecido no cinema. E trazer uma animação como essa só ajudou mais aí num ponto, uma ideia original que a Pixar teve. O filme é tão bem feito que deu até fome de assistir o filme. Quando eu assisto o filme, eu fico com fome, eu quero comer Ratatouille. É bacana, é. Uma coisa que eu tenho raiva é que alguns dos meus amigos, quando eles viram o filme, eles falam que o nome do rato é Ratatouille. Eu falo, não, pô, o nome do rato é Remy, cara. O nome do Ratatouille se refere ao prato em que ele conquista o chefe lá no final, lá. E dá raiva, cara, disso. Os caras não prestam bem atenção como a gente consegue prestar. É a identidade que o filme cria, né? Pra qualquer pessoa, se você perguntar do Ratatouille, vai falar que é o rato. É raro um que vai falar que é o prato que ele faz no final. Fala em Ratatouille, vocês já chegaram a ver essas animações que tem, tipo, Ratatouille, os carrinhos? Ah! Tipo, é uma empresa brasileira que faz... tipo, uma cópia muito descarada de todas essas animações, é muito engraçado. Eu tenho o DVD do primeiro desse, Os Carrinhos, que é meia hora de filme. Cara, é muito sem noção, mas é muito sem noção. Eu acho, cara, engraçado que é muita cara de pau. Você falou isso sem noção, eu ganhei de presente de Natal da minha mãe há um tempo. Um tal de Wanda em Busca de Aventuras, que é uma imitação descarada do Up, sabe, cara? Nossa. Pensa no cúmulo de uma tosquice, cara. Não, ninguém merece isso. Criança, cara. O bacana desses filminhos, assim, tipo Os Carrinhos, na época que ele foi lançado, o DVD era o preço que é um Blu-ray hoje, entre 30 e 40 reais de lançamento. Ele custava 10 reais, então vendia de monte no mercado, cara. É, a mãe ou o pai falava assim, ah, vou levar pro filho, tá barato, tem animação, ele vai gostar. É verdade. Exatamente. Ela é muita cara de pau. Normalmente os pais pensam que é alguma continuação do filme da Pixar, né? É verdade. Que é algum tipo de sequência. Eles olham Carros e falam, ah, é o Carros, aquele lá que você assistiu. Porque é, na capa tem o carro, que no caso seria o McQueen, e tem uma Kombi de dentinho pra frente como se fosse o Mate, cara. pobres inocentes esses pais, hein? E não tem só um, cara. A última vez que eu vi no mercado já tava no 3, já. Cara, a última vez que eu vi já tava no 6. Aqui na feira, eu moro perto de uma feirinha de bairro, sabe? Dia de domingo, e lota, cara, do pessoal levando isso. É do lado da banquinha de tomate, toda vez que eu comprar tomate, eu vejo ali a banquinha lotada, os caras pegando esses. Meu nome é Mate, igual tomate. Então tá, meu próximo filme é o Fantástico Senhor Raposo, também de 2009 e também stop motion. Esse filme é demais. Eu gosto desse filme, ele é dirigido pelo Wes Anderson, que é um dos meus diretores favoritos, ele que fez Rushmore, A Vida Maria e Steve Zissou, Os Excêntricos Tenenbaums. E o filme tem o George Clooney, a Meryl Streep, Bill Murray, um elenco muito grande fazendo a voz dos personagens, né? Que também é baseado em uma história infantil, também foi indicado ao Oscar, perdeu. Mas eu acho que... eu gosto muito desse filme, eu gosto do estilo do Wes Anderson. Ele é um cara muito inteligente e ele usa... Tipo, quem tá estudando cinema, quem tiver a oportunidade de estudar, ele usa elementos de vários movimentos cinematográficos que tiveram o French New Wave, ele usa o surrealismo italiano, ele usa muita temática em todos os filmes dele. E essa não é a primeira vez que ele usa stop motion, por sinal. No filme A Vida Marinha de Steve Zissou, tem todos os animais aquáticos, eles também são stop motion. E quem que coordenou essas animações é o cara que dirigiu Coraline também. E a história é muito legal, né, cara? Esse aí é um exemplo de roteiro para adultos em especial, que deu certo, né, cara? Não só a animação, mas as piadas que só adultos ali vão entender também. É um filme de adulto, não é nada infantil esse filme. É totalmente adulto, isso que eu ia falar. Não tem nada de infantil, não tem piada infantil. É um raposo que resolve começar a roubar, cara. Isso não é filme de criança. É tanto filme pra adulto assim mesmo, que eu assisti junto com minha irmã não entendeu nada. Falou que filme chato. não tem nada de criança esse filme. E é muito legal, cara. É um dos filmes, eu acho que de stop motion é o meu favorito. O engraçado desse filme é que nem pra fazer um stop motion, você tem que colocar 24 quadros por segundo pra você fazer o movimento. E o Senhor Raposo, eles colocaram 12 quadros por segundo pra fazer o movimento. Pra ficar bem devagar e parecer bem stop motion mesmo. É verdade. Eles usaram isso pra ficar notório que é uma stop motion. Eles não queriam que ficasse real. Eles queriam meio que esse feeling de... Opa, tá estranho o bagulho. Meio travando assim a tela. Aham. E é um dos pontos bacanas do filme. Tipo, todo meio robótico, o olhar, o movimento. É demais o filme, vale a pena assistir mesmo. É triste que ele não arrecadou muito, né? Ele custou uns 40 milhões e só arrecadou acho que uns 46 milhões ao redor do mundo. Isso mesmo. Ele se pagou só no DVD. Não tem público. Todos os filmes do Wes Anderson são assim. Quem gosta do cara vai gostar do filme. Quem não gosta vai detestar. Mas também é um filme pra uma vez só, não é? Não tem filme, não é pra continuação. É, isso aí é fato, né? Não tem por que fazer continuação disso. Não, é fantástico. O que eu gosto desse filme é que não é uma animação normal. É um filme do Wes Anderson, um filme do diretor. Dá pra ver a personalidade dele no filme. Tudo que as influências que ele usa, referências, é um filme dele. Isso que é fantástico desse filme, eu gosto muito. As piadas, tudo. Verdade. A minha segunda animação favorita, ela é de um estúdio que, a partir desse filme, cresceu muito. A Era do Gelo 1. Quem nunca assistiu esse filme, né, cara? Acho que até os mendigos na rua conhecem a Era do Gelo, já tiveram quando era este Era do Gelo. Mas é assim, é um filme que, de primeira, eu não achei nada sensacional. Ao assistir em DVD... na companhia dos meus tios, que na época nem tinha DVD player ainda. Quando eles alugaram e assisti com eles, achei sensacional, cara. A dublagem, a história, a qualidade da animação, se a gente for considerar que é 2002 esse filme. E eu realmente gostei do filme. Não esperava que fosse surgir uma sequência e tal, mas a história de animais tentando levar um bebê, ao mesmo tempo um bando estranho, né, formado por animais completamente diferentes. Fora Scratch, né? O Scratch já resume o filme todo. Eu achei o filme sensacional. A Era do Gelo 1, pra mim, é uma das melhores animações da última década, sem dúvida. O primeiro em especial. A Era do Gelo é muito bom, cara. É legal que, tipo, ele acontece duas histórias ao mesmo tempo, né? O Scratch, na história dele, com a briga sempre com a Noz lá, e a história do filme em si, né? Com o Sid, o Manny e tudo ocorrendo. Isso que é o bacana, que, tipo, é dois filmes se passando ao mesmo tempo. E a dublagem também é muito bacana. O Tatá do Didi lá como Cid, cara, muito massa. Não, o Márcio Garcia também, que deixa um pouco a desejar lá no Tigre, né? Mas... Márcio Garcia, o do Diego. É, verdade. Ah, o Márcio Garcia, assim, ele não tem tanto talento, seja pra dublar, pra atuar, pra apresentar. Mas eu acho ele bom nos filmes. Lógico que comparado com o Diego Vilela lá e o Tatá do Didi, que eu esqueci o nome agora, o Tadeu Melo, que é, inclusive ele dublou aquele Putz, a Coisa Tá Feia, que é um filme sensacional também, de empresa pequena. E eles levam muito jeito pra dubladores, sim. Achei não só a dublagem brasileira, mas a original e o roteiro muito interessantes. O papel do Tatá com o Cid combinou, né, cara? Cara, eu não vejo outra pessoa pra interpretar, sinceramente, não vejo. Também. Pra mim, A Era do Gelo 2 estragou muito esse filme. Eu não assisti o 3, porque o 2, eu fiquei com muita raiva no 2. Muita gente reclama pelo fato do bebê não ser nem mencionado, né? Que foi o motivo deles se juntarem. Não, mas a graça é que tem um humano no filme. Sei lá, filme que só tem bicho, só bicho falando, me irrita muito, profundamente. Cara, filme que eu odeio é filme de cachorro. Ainda mais cachorro que fala ou animal que fala. A animação eu consigo levar numa boa, assim, sabe? Dependendo do estúdio, da produção. Agora, filme de cachorro ou de animal falando, cara... É um saco, mano. E A Era do Gelo, eu gosto por causa disso. Tem um humano, tem interação. Sei lá, pra mim o primeiro filme tem uma alma. O segundo, meu Deus do céu, o que foi aquilo? Ah, eu gosto dos três. Eu passei longe do três, porque não deu. O dois eu quase dormi na sala. O que tá acontecendo aí? Caiu tudo, eu falei da Era do Gelo, começou a cair tudo aqui. Se rebelaram. Rebelou, falou, chega, muito ruim o 2. Mas, não, eu gosto muito do primeiro, só que depois disso, o estúdio pra mim é o Blue Sky, né? Sei lá, só tem Sky, a Era do Gelo bom. Blue Sky, ele só tem a Era do Gelo bom. Porque o robôs eu acho um saco. Ah, cara, Horto e o Mundo dos Quem é sensacional, cara. Ah, tá, é deles, tá. Então eu retiro o que eu disse, porque eu gosto desse filme. Falei sem pensar. Tem Rio que promete pra esse ano também. O AJ que tá por dentro de tudo aí, sabe da campanha que o Rio tá tendo. Pra mim vai ser um ótimo filme também, uma das promessas desse ano. É, veremos, não sei. Tem que ver, sim. Até porque até agora é a única animação que se mostrou esse ano, né? Porque esse ano... Não, teve o Rango também, né? Sim, teve o Rango, teve o Megamente, não sei se é desse ano. Foi desse ano. Ano passado. Não, o Megamente foi ano passado. Ano passado, tá. Então esquece que eu falei. Tem o Rango e tem o Rio. Porque, sei lá, não é um ano muito animativo, é mais ano de super-herói, né? É, vai ter Carros 2. Carros 2 não... Putz, é verdade, Carros 2, cara. Cara, Pixar pra mim acho que não tem. O ano mal começou ainda, né? É, com certeza. Vai ter também sequência de Deu a Louca na Chapeuzinho. Enfim, vai ter muitas animações. Vai, vai. Acho que vai ter Kung Fu Panda 2 também. Nossa, cara, falei mesmo, é verdade. Exatamente. Tem muitas animações pra estrear, mas a campanha ainda não começou porque tá um pouco distante ainda. Mas Era do Gelo é muito bom e vale a pena assistir, sim. O primeiro. Ah, eu gosto de todos, então pra mim, whatever. É. Um dos meus filmes favoritos de animação, não é tão famoso, mas todo mundo que assiste gosta, é o Tá Dando Onda. Ah, cara, adorei esse filme. Foi indicado ao Oscar, mas perdeu pro Ratatouille. É muito bom o filme, é engraçado. As piadas que quem é brasileiro entende do frango ser do Amazonas, né? Do Amazonas, o Cadu ser do Frio de Janeiro. Não, isso legal. Aí não é méritos nem da animação, é da tradução, cara. Que é a tradução. A tradução desse filme é ótima. Tantas piadas, assim, dentro do contexto do filme, como esses cenários, Frio de Janeiro, por exemplo. Cara, ótimo. Parabéns a quem traduziu. Se não me engano, foi o Guilherme Briggs que traduziu esse filme, ou dirigiu também a dublagem. E merece palmas pela tradução. O Guilherme dirigiu... E o Manolo Rey traduziu o filme. Manolo Rey, legal. É muito bacana, é da Sony ele, né? Da Sony Pictures Animation. É muito bacana a animação, as piadas que tem, que nem a da ESPN lá, que nos filmes são outros. Aquela questão de vamos ficar em silêncio por um minuto, questão, em homenagem a tal esportista que morreu, eles não ficam 10 segundos quietos, já começa a falar que isso no futebol tem bastante, né? Um minuto de silêncio, todo mundo fica parado, não dá 15 segundos, bola rolando. Então, essas piadas, assim, foi bem bacana. Eu gostei muito do filme, cara, é muito legal o filme. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi pinguim surfando. Fora que a trilha sonora do filme, cara, é excepcional, hein? Sim, é todo aquele tom verão, tom pra cima. É bacana pra caramba. Ótimo, ótimo. Então, os personagens desse filme foram bem trabalhados, né? Tanto o Big Z, como o Cadu, como aquele frango lá, eu esqueci o nome agora. João Frango. João Frango. E tudo foi bem trabalhado, a trama e tal. a história de vida dele mesmo, ele e o irmão dele, as brigas que eles têm. Tem aquele personagem que o Mauro Ramos, ele dubla aqui no Brasil, aquela toupeirinha lá, que se chama. Mas enfim, ficou tudo muito bem trabalhado, qualidade visual, parecem até ondas, águas de verdade, a qualidade dessa animação. Sim. Tanto que eles chamaram ali um surfista famoso até pra auxiliar na qualidade da animação, tem nos documentários DVD. E, enfim, só não mereceu ganhar o Oscar porque tava concorrendo com a Pixar, né, cara? Mas se a Pixar não tivesse feito filme esse ano também, eu daria o Oscar pra ele. Eu não diria que não mereceu ganhar o Oscar, eu diria que ele não tinha chance de ganhar o Oscar por ser a Pixar. O que é legal, o que eu acho desse desenho, é tipo o estilo que eles fizeram, meio documentário, documentário falso, tipo o Borat da vida, esses filmes. E o que é legal é que eles parodiam mesmo esses documentários de surf, tipo Endless Summer, ou Surfando com Gigantes. E a historinha do filme é meio tipo aquele seriado que tinha na Fox, Surf no Havaí, não sei se alguém chegou a assistir. Não. É muito parecido. Então, se você assistiu o seriado, você vai ver as referências que eles fazem no filme, essas coisas. Sei lá, pra mim isso foi muito engraçado do filme, é um dos pontos altos. O filme é muito bacana, cara. Eu lembro que eu assisti a primeira vez na televisão, depois que eu fui correr não atrás é recente, de ter... Não é recente, né? Porque pra Globo, desde... Não foi na Globo não, foi na Fox. Ah... Mas é muito bacana. Agora, pera aí, eu vou ter que discordar aqui, eu acho o filme bem medíocre, entendeu, cara? Eu acho que legal a ideia do documentário animado, entendeu? Eu acho legal a animação, muito bem feita, água, o mar. Agora, pra mim, eles não souberam desenvolver os personagens, cara. O vilão não assusta, não desperta antipatia, não desperta nada. Tem uma personagem feminina que só tá ali pra ser o par romântico, ela não tem função mais nenhuma no filme. Tem personagem como que não é engraçado, cara. É um filme muito chato, cara. Eu não gosto desse filme. É bem intencionado, entendeu? Mas eu não gosto dele. Senhora Jota, você está falando que João Frango não é engraçado? O vilão não era pra botar medo. Era só um fanático por vitória. É uma pessoa doentia, não é um vilão. Cara, a dublada é incrível, cara. A voz do João Frango é incrível. Não sei, eu nunca vi. Não sei se é a dublagem. Então não vou falar disso. Não sei, mas o que eu acho do... O que eu gosto... Eu não vou falar que é maravilhoso. O que eu acho interessante do filme em inglês... Não em inglês, sei lá. O que eu acho interessante do estilo do filme... Parece que é um documentário. Parece... Pra mim, é o que parece. Pode não ter um vilão muito assustador, porque na vida real não tem. Então, o filme realmente parece uma vida real animada. Eu acho interessante. Eu não vou falar que é maravilhoso o filme, mas eu acho interessante. E você tá coberto de razão, porque o filme foi desenvolvido como documentário. Tanto que eles até inventaram um método pra dar mais realidade ao filme, colocando uma câmera mesmo de mão, sabe? E filmaram, assim, eles construíram o set inteiro e filmaram as coisas que eles queriam. Quem tem o DVD e não viu os documentários, veja que tá perdendo muita coisa. Isso aí, Surf Ups. Minha animação favorita de toda a história, realmente, é Os Incríveis, cara. Eu já vi esse filme, acho que umas 50 vezes. É muito bom porque, tipo, filme da Pixar é muito legal, filme de super-herói também, imagine as duas coisas juntas, né? Eu concordo também. Também agora eu acho que é uma das minhas favoritas também. Os Incríveis concorreu diretamente com o Shrek 2, que a concorrência já tá muito pesada, né? E o fato de ele se sobressair na história, porque a Pixar investir num filme de animação com super-heróis, pra mim tornou ele a melhor animação do ano de 2004 e a segunda melhor da última década. Os Incríveis, só pelo fato de estar na mão do Brad Bird, já merece créditos, né? Porque foi uma ideia que ele desenvolveu há muito tempo e conseguir trabalhar ela dentro da Pixar já foi algo plausível. Ainda mais do jeito que ele entregou o filme, com muito cuidado, mostrar a história de um super-herói aposentado, né, que ainda tá ativo, mas aposentou-se por obrigação mesmo, e aposentou-se do heroísmo, né, porque trabalho secular como ele tem, isso é normal, ele continua tendo, mas contra a vontade, apenas pra dizer que é uma pessoa normal, o que ele não quer. E o roteiro pra mim é muito bem trabalhado, o vilão é muito bem trabalhado. A Jota, se você falar que o Síndrome não é engraçado, cara, aí eu não sei mais o que... Esse o Síndrome é sensacional, esse sim. O Alexandre Moreno dá um show no Síndrome, cara. O roteiro, os personagens, tudo é muito bem trabalhado, fora a qualidade da animação em si. Representou um grande avanço. É aquelas... Quem tem um DVD de extras pode conferir isso. O modo de como as roupas têm de cair nos personagens, o tanto de troca de roupas, o quanto ela tem que parecer mais natural por trabalhar só com seres humanos. O filme, pra mim, é incrível, sempre trocadilho nele. O legal dos Incríveis, eles têm... Nesse filme tem, pra mim, o melhor personagem coadjuvante dos desenhos, que é a Edna Moda. Os melhores personagens, muito engraçada aquela mulher. É muito legal mesmo. O filme é bacana em si, né? Cada ponto... Fora o fato de quem faz a voz original dela é o Brad Bird, né? Não, é demais isso. Não, e tudo, eles tiram sarro, super-heróis, e dá pra ver, né, as referências dos Vingadores, do próprio Watchmen tem referência, os vigilantes, é muito engraçado. Tem muita gente que critica por causa disso, né, diz que é muito parecido com o Watchmen, e realmente é, mas mesmo assim o filme consegue ser uma coisa meio diferente, né. O Watchmen é pesado pra caramba, os Incríveis é uma coisa mais leve, mas é a mesma ideia, né, que eles tiveram. Pois é, e a animação ela merece todos os créditos, merece todos os prêmios que venceu. É um trabalho muito bem feito pela Pixar e mais um aí que deve ser elogiado, né? Não só pelas referências que ela fez nos super-heróis em geral, mas pela história original e a Pixar ter coragem de trabalhar uma história de super-heróis, né, numa animação. Sim, é verdade. Eu nunca tinha reparado, parado pra pensar nessa semelhança entre o Watchmen e os Incríveis. Mas se for olhar, tem mesmo, cara, a questão do grupo de heróis, aposentados, esses esquemas. Tá bom que o Watchmen é 1 milhão de vezes mais pesado, mas tem essa referência mesmo, é verdade. Várias, inclusive o Quarteto Fantástico. Estreou no mesmo ano o filme Quarteto Fantástico com os Incríveis. E eles até refizeram o final do Quarteto Fantástico porque estava muito parecido com os Incríveis. Do Escavador, né? Mas na verdade o Quarteto Fantástico estreou em 2005, foi no ano seguinte. É verdade, ele estreou no ano do... Ele estreou junto com Madagascar, até no mesmo final de semana, se eu não me engano. É, mas por os Incríveis estar recente, de qualquer maneira, eles tiveram de mudar mesmo o final, né? Sim, é por ele ter saído depois dos Incríveis que eles mudaram. E os Incríveis estão tendo um problema lamentável agora com a dublagem, né? Redublaram aí no DVD e na TV. Aí quem tem seu DVD original aí com a dublagem de 2004 tem que salvar aí as 7 chaves. Verdade, eu tenho esse DVD, só que a minha versão é a versão... simples, não é aquela dupla, mas é a dublagem de cinema. Até o Blu-ray vai sair com a nova dublagem. Eu não sabia dessa. Por que que redublaram o filme? Contrato. Que porcaria. Até o Blu-ray que vão lançar vai sair nessa nova dublagem já, né, AJ? Pois é, infelizmente. Não, fora que o Blu-ray vai vir todo limado pra cá, cara. Vão cortar um disco, vai vir redublado, ou seja, fuja dele. Por isso que nós temos a Amazon pra nos salvar. Cara, e eu, graças a Deus, pra quem é fã da dublagem, que pra mim Os Incríveis teve a melhor dublagem de 2004, Márcio Seixas ali como o Senhor Incrível, não tem outra pessoa pra dublar, cara. Ou Alexandre Moreno como Síndrome, certo? Todos, sem exceção nenhuma, tão super show na dublagem. Mas fora essa questão da redublagem, o filme hoje tá vindo limado, certo? Sem o disco de extras, que pra mim é uma das melhores edições pra animação e pra DVD em geral. Esse disco, esse DVD duplo de 2004, hoje é uma relíquia. Quem tem que guardar mesmo, não venda. O meu comprei numa locadora, numa sorte danada. Paguei 5 pilas só nele, né? E hoje ele tá valendo pra caramba aí, mas eu não me desfaço dele. Verdade, é. Eu tenho 3, eu ganhei de aniversário 3 no mesmo ano. Caramba, cara. Eu não sei. Igual nesse ano eu ganhei 3 Incríveis e 8 Massacres da Serra Elétrica. Que louco. Foi um ano daqueles. Mas foi engraçado, eu não tô reclamando. Eu tenho todas as cópias, tem um em cada cômodo na minha casa. É bacana ter várias versões de um filme, né? Várias versões não, várias cópias. Não, eu tenho a dupla, simples. Acho que tem duas simples e uma dupla. E os Massacres da Serra Elétrica, cada um é uma capa diferente. Então parecia que eram filmes diferentes, mas não. É legal, pelo menos o pessoal dá uns presentes bons, né? Aqui é raro, minha família me dá filme de presente. Ok, agora o meu último filme que eu escolhi, eu não sei, eu acho mais difícil qualquer pessoa ter visto. É uma animação francesa, também stop motion, de 2009, chamada Uma Cidade Chamada Pânico. Não sei se alguém viu, mas é a história de 3 bonecos de plástico que eles moram juntos numa casa. Esses 3 bonecos, eles não têm nome, eles chamam Índio, Cavalo e Cowboy. São esses 3 caras, eles moram juntos. E numa vila cheia de gente louca, é uma loucura. E a história desse filme, tipo, é aniversário do cavalo, aí o cowboy e o índio, eles planejam fazer uma churrasqueira caseira pro cavalo. Tipo, essas de tijolinho. Os Simpsons já fizeram essa churrasqueira. Só que aí, acidentalmente, eles pedem 50 milhões de tijolos. E aí, a partir daí, é uma confusão, começa a vila fica cheia de tijolo, aparece um povinho que começa a roubar a casa de todo mundo, tipo, roubar a casa, eles pegam a casa e roubam, colocam num buraco. É uma animação surrealista, e uns críticos definiram essa animação como uma mistura de Toy Story com absinto. E é verdade, tipo, é uma loucura, parece uma viagem surreal de LSD numa música dos Beatles. É incrível, e o crítico de cinema Roger Ebert, americano do Chicago Times, ele categorizou como uma das top 10 animações que ele assistiu em 2010. Ele passou em Cannes, em um festival de Toronto, e ganhou um festival de cinema fantástico, como melhor animação. É bem sem noção mesmo, o cavalo com aquela escovadeira de dente dele, o cavalo tomando banho na banheira... Exatamente, e o cavalo conversando com as pessoas, tipo, eu acho muito engraçado. E tem até virou um seriado de TV na França esse filme. E, sei lá, eu acho muito engraçado, é uma viagem, é stop motion, eu gosto. Bem stop motion mesmo. E é aquele humor, é humor de adulto. É, criança, não sei se vai gostar muito desse filme, mas é um humor pra adulto, vai, adolescente. 18 anos, 20, essa faixa etária tá virando um homenzinho, já criança. Lembra muito os seriados do Family Guy, o tipo de piada, uma família pesada. Lembra um pouco o começo dos Simpsons, quando era um pouco mais pesadinho. Eu acho muito engraçado, por causa dessas coisas sem noção, é muito sem noção. Tem a versão do Pingo, robô gigante, atirando bola de neve, é bem louco. É muito louco. O legal desse filme, eu li uma vez numa crítica que o cara falou que não precisa assistir o filme de uma vez se você não tiver paciência. Mas dá pra assistir em pequenos blocos. Porque é verdade, o filme acho que é dividido em uns 4 ou 5 blocos, onde tem uma coisa que começa e termina e já vai puxando a outra coisa. Então você consegue ver em pequenos blocos, como se fossem pequenos mini episódios. Eu acho bem divertido, é uma dica pra quem gosta de conhecer coisas diferentes. É verdade, é bem bacana mesmo, vale a dica. É um stop motion, pra quem tá conhecendo ou quem conhece a arte, é bacana de se assistir. Ainda não conferi, mas depois de sair agora vou dar uma conferida no filme, parece ser bom mesmo, hein? Confere. O Henrique não vai gostar, vai ficar falando mal, depois vai falar pra mim que eu recomendei uma coisa ruim. Henrique troll. Bom, o meu filme favorito da última década, claro que podia ser da Pixar. É um filme que eu deixei incrivelmente pra assistir apenas em DVD, não tive a oportunidade de assistir no cinema. Realmente marcou muito pra mim. Não tava numa época muito boa na minha vida. E esse filme me reacendeu todas as esperanças de que as coisas iriam melhorar. Up, Altas Aventuras, é um filme que pra qualquer um é muito especial. A história de um idoso numa animação, com uma história muito tocante. Eu adorei esse filme. Fiquei chorando por ter esperado pra ver apenas em DVD. Não me arrependi. A melhor animação da última década pra mim, sem dúvida alguma, é Up. Pra muitos pode ser Toy Story 3. Pra muitos podem ser Orton e o Mundo dos Ken, Área do Gelo. Enfim, todas as animações foram lançadas. Cada um tem ela como seu favorito. Pra mim, Up e Altas Aventuras foi o melhor. O filme do Up tem os 10 minutos iniciais mais tristes que eu já vi na minha vida. Cara, e como a trilha sonora incrível desse filme, cara. Se quem falar que o Oscar que Up recebeu pela trilha sonora foi injusto, a trilha sonora cobre muito bem a cena da morte da esposa do Carl. A trilha sonora do filme inteiro é muito boa, cara. É ótima. O filme é lindo. Tem uma das melhores edições da história da animação, na minha opinião. Principalmente por causa desses 10 minutos iniciais, que eles conseguem comprimir uma vida. Eles conseguem comprimir o quê? 70 anos em 10 minutos? E é legal também que, mesmo tendo essa vibe mais triste, o filme também tem, pra mim, alguns dos personagens mais engraçados da Pixar. Tem o Doug, o cachorro falante lá, tem o Kevin, tem os cachorros de voz fina. Eu acho muito bom. Não, demais. Muito bom. O filme é muito bom mesmo. E é emocionante também. Cara, quem diria que a Pixar nos faria chorar de emoção mesmo numa animação dela, né? Acho que esse filme provou que animação não é só coisa pra criança, cara. Sim, que pode dar sentimentos aos mais velhos. Quem que ia imaginar uma casa voadora com balões, cara? Isso é só a Pixar mesmo pra mostrar, porque eu nunca, é uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Eu gosto muito de Up, pra mim também é, acho que a melhor animação da década. Segunda melhor, vai, Toy Story 3 pra mim. Mas é demais. Eu tive a oportunidade de conhecer o Pete Docter, ele foi o diretor e roteirista da animação. Ele deu uma palestra na minha faculdade no ano passado, em fevereiro do ano passado. Caraca! Ele... Ah, não! Quer me fazer chorar, cara? Não, tô falando, e o cara é muito gente boa, e é, ele contando, né, o processo que foi fazer a animação, que a Pixar, esse foi, segundo eles, o filme que a Pixar teve mais medo de autorizar e ser produzida, porque era uma história que pra eles, quando eles falaram pra Disney, né, que ia fazer, a Disney ficou com o pé atrás. Só que o John Lasseter, ele confiou nesse cara, né? Tem mais um parceiro dele também. E ele confiou e falou, ó, se você tá me falando que vai dar certo, vai em fundo. E ele falou que foi um processo de quase 10 anos pra essa animação conseguir ser lançada. Do processo de roteiro, animação, demoraram 10 anos pra finalmente lançar o filme. E, pô, maravilhoso o filme. Tirou foto com o Pete Docter? Não. Mas eu tenho foto dele. Tem dele dando a palestra e eu sentadinho. Pois eu mostro. Cara, parabéns, parabéns. Pete Docter ao lado do John Lester, pra mim, é o meu artista favorito na Pixar, cara. Tanto que ele apresentou só pelo Monstros S.A. e depois pelo Up, os filmes que eu mais me simpatizei, o cara manda muito bem. Merece todos os meus aplausos. Com certeza. E muita gente boa também. Acho que todos ali na Pixar são gente boa, né, cara? O John Lester, ele é... Assim, parece, não vou falar que é porque eu não conheço pessoalmente, mas por documentários, por tudo que eu já vi até hoje, ele parece ser um cara muito gente fina, muito simples, né, cara? Muito humilde. Uhum. Pra encerrar, galera, falar a minha animação favorita da década, que, nossa, é espetacular, é a história da minha vida ali, que foi Toy Story 3. Cara, é muito show a animação, o jeito do que ela é feita, o carisma dos personagens... É, tudo que representou Toy Story. E o 3 tem algo muito especial, cara, que é aquela questão da emoção no final. É, eu acho que foi o filme que eu cheguei mais próximo de chorar. Porque eu não sou um cara que é fácil chorar em filmes assistindo. Mas o que eu cheguei mais próximo de chorar, eu não chorei por vergonha de estar junto com a minha família, foi aquele final de Toy Story 3, cara. Que é o... Ele tendo que fazer aquilo que ele fez. É algo que eu, quando cresci, não tive coragem de fazer. Eu guardei todos os meus brinquedos e guardo até hoje, porque eu não tenho coragem de me desfazer daquilo. E ver ele fazendo aquilo, cara, foi algo, nossa, que tocou lá no fundo mesmo. Eu não doei nenhum dos meus brinquedos também. Parou, é meu, vou doar não. Eu fui no cinema, inclusive, com meu boneco do Woody, porque, pô... E é isso que a gente faz a gente se pensar, né, cara? A gente guarda tantos brinquedos, e quantas crianças que não tem com o que brincar, cara? Só que o fato de você se desfazer disso é muito difícil. Então isso que Toy Story provoca na tua cabeça, essa dúvida, essa coisa que você não sabe o que faz, essa coisa que toca lá em você, assim, faz você pensar mesmo. Sem contar que o filme é engraçado, tem aventura, tem a maior dupla pra mim da história das animações, talvez até do cinema, que é o Woody e o Buzz. Cara, é muito show mesmo. Toy Story 3 é espetacular, eu não consigo achar um defeito no filme, sou muito fã de todos os filmes, mas o 3 pra mim foi o que chegou mais perto da realidade. Da minha realidade, no caso. Muito bacana mesmo. Felizmente ficou nas mãos da Pixar, né? Porque originalmente ela ia ser produzida só pela Disney, né? Sim, e nossa, a Pixar fez a coisa certa. O filme é lindo. Eu vi meu sonho porque eu assisti o Toy Story 1 no cinema, eu lembro. De estar presente no 1, no 2 e no 3. Nossa, eu acho que eu chorei no começo. Eu vi o logo da Pixar e eu comecei a chorar já. Porque marcou minha infância inteira a Toy Story. É, a Pixar tá de parabéns, né? Que eles, pode-se dizer que eles construíram uma franquia perfeita, né? Normalmente essas franquias, pelo menos o 3 decepciona um pouco. Às vezes o 2 decepciona. Eles não. Os 3 são muito bons mesmo. O 3 que a Disney ia fazer sem a Pixar, eu acho que ia ser meio fraquinho. Teve uma época em que os dois roteiristas do Toy Story 3 que ia rolar, eles... divulgaram como ia ser a história, divulgaram umas artes conceituais aí, e eu acho que ia ser meio galhofa. Eu até publiquei uma matéria no Animatons uma vez sobre isso, aí a galera, teve uns que acharam que ia ser legal, teve uns que acharam que nem tanto, né? Mas acho que a Pixar foi melhor mesmo. Sim, eu me lembro disso mesmo, era uma história totalmente diferente, não ia rolar o esquema da creche, ia ser bem diferente mesmo. É, eu acho que ia ser o Buzz, ia ter um recall dos bonecos do Buzz Lightyear, então ele ia ser mandado pra Tóquio, os bonecos iam atrás dele, então ia ser mais um capítulo da saga fugindo do Toy Story. O primeiro que o Woody vai embora, que o Buzz vai embora, o Woody vai atrás, o segundo o Woody vai embora e todo mundo vai atrás, ia ser a mesma coisa. Talvez poderia ser uma história legal, mas... O rumo que tomou na mão da Pixar foi perfeito, sem nenhum ponto negativo. Sei lá, é perfeito mesmo. foi o que, o AJ falou. Foi uma franquia perfeita. É perfeito, os três filmes. Sim. Só o fato de ter o segundo considerado, assim, um dos filmes que recebeu mais críticas positivas no mundo, né? 100% de aprovação. Acho que foi o único lá no Rotten Tomatoes que conseguiu essa façanha até hoje. Já mostra que a qualidade, o potencial que a Pixar tem com continuações não é fraco. Sim. Toy Story 1 e 2 tem 100% no Rotten Tomatoes e o 3 tem 99%. É porque dois desastrados ali não sabiam que era da Pixar. Tem muito crítico lá agora, alguém deve estar trolando lá no filme. É. Exemplo disso é ele ter ganhado o Oscar de melhor animação, o que é raro. Uma animação continuação já ser indicada ao Oscar, quanto mais ganhar um Oscar como melhor animação. Pra mim, Toy Story 3 fecha com chave de ouro a década que foi pra mim. Mereceu ganhar tudo que ganhou. Foi uma franquia perfeita. E, sei lá, espero ainda um dia ver o Buzz e o Woody no cinema novamente. Quem sabe? Não sei. Tenho medo de eles fazerem alguma coisa ruim. Mas aí, se você pensar um pouco, é a Pixar. Eles não vão fazer nada ruim. Exato. Eles estão fazendo agora os curta-metragens do Toy Story, né? Isso, eu vi. Tem até o próximo agora do Ken, não é? Que promete também, né, cara? Pela história, deve ser muito bom um curta do Toy Story. É no Havaí, não é? Ainda rola um outro logo depois que vai passar antes do filme dos Muppets. Ah, legal. É, nesse que vai passar no Carros 2, a Bonnie vai viajar com a mãe dela pro Havaí. Só que os brinquedos, o Barbie e a Ken, acabam sendo esquecidos. E aí o Buzz e a turma, e o Woody e a turma lá, tentam fazer a casa aparecer o Havaí pra eles não perceberem que foram esquecidos. Nossa, vai ser uma sessão perfeita de cinema, então. Um curto de Toy Story e a continuação de Carros 2. Com certeza. Se puder, vou comprar meu ingresso agora. É, quem tá comprando o Blu-ray dos Incríveis já tá vindo um ingresso pro Carros 2, né, se não me engano. Aí fora. Ah, vou me informar. Então com isso, galera, a gente encerra nosso papo sobre as melhores animações da década. Espero que tenham gostado. Enviem suas críticas, suas sugestões, seus elogios para o nosso e-mail no alertavermelho@cinealerta.com.br. E é isso aí, galera. Agora vamos a alguns jabazinhos. Alguém tem alguma coisa a deixar aí? Eu quero... Se alguém tiver interessado em entrar no meu vlog, eu tenho um vlog sobre cinema, eu posto vídeos lá semanalmente, e o endereço é youtube.com/cinevlogguilherme. Entra lá, é divertido. É só recomendar pra galera aí pra entrar lá no nosso site, animatoons.com.br, a gente tá sempre atualizando lá com as últimas notícias sobre animação, e siga a gente no Twitter também, o @animatoons. Maravilha. E eu tenho lá meu blog, o daspmoviemaker.blogspot.com. Quem quiser ficar ligado em notícias de cinema aí, sempre que eu puder, vou estar atualizando. Ou dar uma olhada nos meus podcasts também, serão bem-vindos aí ao Dasp Movie. É isso aí, galera. Todos os links comentados aqui, todos os sites da galera aqui, o vlog do Guilherme vai estar no link aqui embaixo. Visitem lá, dê sua opinião lá no site deles, no espaço deles. E até a próxima, galera. Tchau. Até mais. Valeu, adorei participar do podcast. Até a próxima. Valeu, e é isso aí. Se possível, tamo numa próxima. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Seus problemas são meus também. E isso eu faço por você e mais ninguém. O que eu quero é ver o seu bem. Amigo, eu estou aqui. É, amigo, estou aqui.